Alô, bom dia, Sana 3601, cliente da informação Foxtrot, autorização São Paulo, Congonhas, nível 360. Bom dia, o Sana 3601, está autorizado, Congonhas, o nível é o 360, via Pesulu no 6 até Belo Horizonte, após BH, DCT Trive, após Trive Pirassununga. A decolagem é da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5176. 3601 está autorizado, posto de São Paulo com a no nível 360, via Upezulu 16, até Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Decolando da 10 com curva direita no perfil da El Leda, após direto Trive. 1208 é o controle de saída, 5176 é o transbordo da 3601. Tá correto, tá 3601, chame no portão 9, quando pronto. Contrato. para pushback e acionamento. Está autorizado, tanto 3601, chame o táxi. Autorizado, para pronto táxi para 3601. Para o Taxan 3601, 141 a bordo, autonomia de 4 horas, alternativa é o Galeão. 3601, taxi a Índia, reporta ponte para dar 10 pronto, Quirengal 1020. Autorizado o taxi, via Índia, reporta ponte para 10 pronto, 3601.